Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar compartilhando sobre o livro de Gênesis, hoje no capítulo 41, e vamos até, permitindo o Senhor, até o capítulo 50. Não posso deixar de mandar uma saudação especial à pastora Renilda, lá na Amazônia, e dizendo a ela que há muitas pessoas desse grupo que têm se levantado em oração pela sua vida, pelo ministério, e eu tenho convicção que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Também intercedemos pelas autoridades civis na região para que possam propiciar condições dignas para a população brasileira ali, e temos que dizer isso e apontar isso profeticamente. Do mesmo modo, tenho a certeza que a senhora está sendo amparada, fortemente amparada pela denominação, e amada e respaldada em todos os aspectos. Tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. E fica também a intercessão, caso alguma coisa ainda esteja faltando, que o Senhor providencie através desse grupo, que é um grupo interdenominacional, das autoridades civis, e a nossa intercessão também pelas autoridades religiosas da sua denominação, que nós amamos muito e esperamos que possam lhe continuar lhe dando todo o suporte. Meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo 41 de Gênesis trabalha com o tema da lembrança de Deus com relação a José. Deus não se esqueceu de José na prisão, apesar do copeiro chefe de Faraó ter se esquecido de falar sobre José. Quando ele voltou ao palácio, José ainda ficou mais 2 anos e deve ter ficado angustiado também nesse tempo todo. Imagina, mais 2 anos não tendo feito nada na casa de Potifar que justificasse a sua prisão. Todavia, essa perseguição era uma perseguição, por um lado, espiritual, o maligno tentando atrapalhar o propósito do Senhor, e por outro lado, há todo um propósito soberano de Deus que permite algumas situações para depois poder realizar de modo pleno a sua vontade, e as provações que passamos acabam sendo uma escola, um processo de amadurecimento, acabam se tornando um processo de formação. As tribulações, as provações, as lutas acabam colaborando, não que Deus gere essas coisas, principalmente quando elas são de ordem maligna. Evidentemente, não é o Senhor quem opera isso, mas ele permite muitas situações para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, para a formação de um caráter resiliente, como temos trabalhado aos sábados, e para a nossa o nosso amadurecimento em direção à imagem e à semelhança de Jesus, que é a razão de ser de todo cristão. E Deus não se esqueceu de José. Permitiu que José ficasse mais 2 anos lá na prisão e 2 anos depois ele se lembra e, diante de um sonho de Faraó, que muito ficou incomodado e ninguém conseguiu interpretar, ele é chamado e, tendo sido chamado, interpreta segundo o poder do nosso Senhor, de modo correto, absolutamente correto, e por causa disso acaba se tornando governador no Egito, acaba se tornando a segunda voz de autoridade. Primeiro vinha o faraó, e abaixo de faraó, José governa todo o Egito para organizar uma estratégia de armazenamento do alimento que seriam necessários, que seria necessário o armazenamento durante os 7 anos de bênção, de prosperidade, aqui simbolizado pelas vacas gordas, e para o momento, então, onde no versículo 27, por exemplo, quando fala-se das 7 vacas feias e magras, no tempo da fome, no tempo da dificuldade, no tempo da luta, o Egito tivesse alimento para si. E José foi elevado a governador e realizou esse plano, e tudo deu certo. Durante os 7 primeiros anos, organizou tudo e colheu com fartura, e o Senhor o abençoou poderosamente. E depois, nos 7 anos de escassez, o Egito não sofreu com aquela escassez, porque tinha alimento guardado. E mais do que isso, esse é o momento onde os filhos de Jacó vão descer ao Egito e vão se reencontrar com José. A história da família ganha outros contornos, porque eles saem da terra prometida e vão para o Egito para poder buscar alimento. Lá encontram a José. Nós vamos ver isso passo a passo em cada capítulo, daqui até os 50. Encontram alimento, encontram provisão, e a história da família é alterada por completa, porque eles também encontram o seu irmão José, que imaginavam já estar morto, ou jamais poderiam imaginar que ele estava na posição de governador no Egito. E nesse capítulo ainda, nós vamos ter o nascimento dos filhos de José, então, que vão ser importantes depois na constituição das tribos de Israel: Manassés e Efraim, os filhos de José. Portanto, a história dá uma guinada, uma mudança acontece muito grande na vida de José, e ela acontece também da mesma maneira no ministério de Jesus. Se você observar os detalhes da narrativa, você vai perceber a semelhança no ministério de Jesus, e acontece também com aqueles que estão no corpo de Cristo, que uma vez se apropriando da vida de Deus, da imagem que o Senhor está gerando em nós, a imagem e semelhança de Jesus, como parte do corpo de Cristo, também podemos experimentar dessas grandes bênçãos que estão presentes no capítulo 41. Eu faço a recomendação para que você leia todo o capítulo, são 57 versículos, mas é muito gostosa a leitura. Só para não estendermos muito a gravação, então eu peço que você faça a leitura. Vale muito a sua leitura sobre esse capítulo. E faço só alguns destaques de rodapé, como por exemplo, no versículo 6: Mas eis que sete espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Isso faz parte do sonho de Faraó. Do que nós estamos falando aqui? Do que o versículo 6 está falando? Do que ele está tratando quando se refere a essas sete espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental nascendo atrás delas? Bom, esse vento oriental é também conhecido na Palestina como Sirocco. No Egito é chamado de Hansin, que chega no final da primavera e no começo do outono, soprando forte no deserto. Você vai encontrar a mesma referência em Oséias, no capítulo 13, no verso 15. Muitas vezes, esse processo de sopro forte do deserto, muitas vezes queimando e ressecando as plantações e toda a vegetação por onde passa. Outra referência é Isaías, capítulo 40, versículo 7, Ezequiel, capítulo 17, versículo 10. Então você vai poder compreender mais claramente essa questão do vento oriental e está dentro do sonho de Faraó, que ninguém podia entender, interpretar, só o Senhor pôde fazê-lo através da vida de José. E imagina, Faraó tinha sacerdotes profissionais, sacerdotes mágicos, ele tinha intérpretes, ele tinha uma série de pessoas místicas que mexiam com toda sorte de esoterismo também, e ninguém conseguiu interpretar, mas José, em nome do Senhor, deu a verdadeira revelação. No versículo 13, também há um segundo destaque. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Isso é o copeiro falando e dando testemunho acerca de José. 2 anos depois, ele se lembrou, mas em tempo, de que o propósito do Senhor fosse realizado. Na verdade, foi o Senhor quem o fez lembrar. Versículo 13. Então, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, até que o chefe dos copeiros se dirige a Faraó e declara que ele errou porque ele esqueceu de contar que José era um intérprete de sonho, e aqui ele diz que havia um jovem hebreu na prisão que estava numa situação de um prisioneiro, como estou mencionando, e esse era um intérprete de sonhos. E depois Faraó vai mandar chamá-lo para poder interpretar o sonho. Aqui, o destaque desse versículo é que os caminhos do Senhor, aleluia, glória a Deus, ninguém pode discernir se o próprio Deus não os revelar aos seus servos. Os caminhos do Senhor ninguém pode discernir se o próprio Deus não os revelar aos seus servos. Nós vamos ver isso no capítulo, já vimos no capítulo 40, no verso 6 e 7, em Daniel, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. A palavra do Senhor é infalível, inexorável, como nos mostra o Salmo 105, no versículo 19. Então, nós precisamos da palavra do Senhor, que é infalível, e nós precisamos da revelação do Senhor, da revelação que o Espírito Santo nos concede para caminhar na nossa vida cristã. Precisamos andar pela palavra e pela revelação da palavra, que dá a direção ao nosso caminho. E isso, como ouvi um sermão do pastor Jessé aqui entre folhas, ele pode, pode não, ele gera a paz no nosso coração. Ele gera a paz no nosso coração. E essa paz é o juiz, é o árbitro nos nossos corações. Então, nós precisamos dessa paz para saber que passos nós vamos dar, que caminho exatamente, como seguiremos o caminho, porque o caminho é Jesus, mas como faremos em cada área, de nossa vida? Como faremos para andar como Jesus em cada segmento da nossa história? E nós só podemos entender isso de duas maneiras: pela palavra do Senhor e pela revelação da palavra. Porque muita gente lê a Bíblia, mas não consegue, discernir, porque se o Espírito não revelar a palavra, a verdade que está aqui, ela é apenas um texto, pode ser compreendido por alguns. Eu tive uma professora de história que lia a Bíblia e ela dizia claramente que não cria em Deus e lia a Bíblia como um livro de história a mais. Sem a revelação do Senhor, não há o conhecimento que nós precisamos. Um terceiro destaque é que Deus fez com que Faraó ordenasse a soltura e permanente liberdade de José. Salmo 105, versículo 20. José, interessante, José não fez questão aqui um princípio de missiologia. José não fez questão de se aculturar, de assimilar elementos culturais do Egito, alguns costumes do Egito, desde que não fossem contra a vontade de Deus. Aquilo que não fosse contra a vontade de Deus, ele, como um missionário ali, vamos dizer assim, tendo Deus o levado para lá, não teve nenhum problema em assimilar elementos da cultura que não se confrontassem com a vontade do Senhor, que não fossem contrários à vontade do Senhor. Um exemplo é cortar a barba. José cortou a barba de acordo com a tradição egípcia, porque eles não aceitavam homens com barba. Ainda que o costume palestino fosse de deixá-la crescer, segundo Samuel, capítulo 10, versículo 5, Jeremias capítulo 41, versículo 5 também. O costume palestino era um, o costume egípcio era outro. Os cabelos também, eles cortavam careca, porque eles tinham verdadeiro horror à possibilidade de pegar piolho. Era por uma questão de higiene e por um costume. Então, José se adaptou àquela nação. Isso é um princípio missiológico importante. Até no Brasil, que é continental, quando nós vamos, por exemplo, eu nasci em São Paulo, estou morando em Minas Gerais. Quando a gente vem para um outro estado, há toda uma outra forma de compreender a vida, há todo um outro ritmo de atuação, há toda uma outra série de costumes, elementos culturais, elementos no processo da alimentação, por exemplo. Em São Paulo se come de uma forma, em Minas Gerais, em geral, se come de outra forma. E olha que São Paulo e Minas Gerais estão, dentro da mesma região do Brasil, que é a região sudeste. Imagina, Rio Grande do Sul para o Nordeste, para a Bahia, para o Ceará, para o Recife, por exemplo, Pernambuco, né? Imaginem uma cidade do Sudeste para a Amazônia, onde está lá a pastora Reinilda. Imagine o Centro-Oeste com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal mesmo, com relação ao sul do país, com relação ao Nordeste do país, embora Brasília seja um capítulo à parte, porque também foi formado, constituído e tem a migração de muitos elementos que vão para lá por causa da política de todos os lugares da federação. Mas tirando o Distrito Federal, se você observar os estados do Centro-Oeste em relação ao Sul, há elementos culturais diferentes. Em relação ao Norte, há elementos culturais diferentes. E José se adaptou. Isso é um princípio missiológico. A missiologia nos ensina isso. Se nós queremos chegar num lugar e nós queremos ser bênção para esse lugar, nós precisamos entender a linguagem, entender os aspectos culturais, assimilar aspectos culturais com todo prazer e alegria, desde que não contrariem a vontade do Senhor, como José. Um quarto destaque na narrativa é o paralelismo entre a figura de José e Jesus. Então, leio para os irmãos. Há aqui um paralelismo estreito entre a figura de José e Jesus. Você percebe isso no Evangelho de João, capítulo 6. A fome levou o povo a buscar alívio e solução em José. Também a humanidade, de modo geral, e em qualquer época da história, especialmente em nossos dias, e será cada vez maior, irmãos, acrescento eu, será cada vez maior a fome, necessita, a humanidade necessita do verdadeiro pão do céu, o pão que desce do céu, o verdadeiro maná. O pão que desce do céu, que é o único e poderoso antídoto contra a inexorável e eterna morte espiritual. João capítulo 6, versículo 32 e 33. A provisão divina é mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades vitais. Prestem atenção e propaguem isso, por favor. A provisão divina é mais do que suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades vitais. Aleluia! E ele provê mesmo. tudo para satisfazer a nossa vida e nos manter vivos e atuantes no ministério da distribuição de alimento. E quando nossa condição de compra chega ao limite ou inexiste, algo que corresponde às nossas obras cristãs, o Senhor aceita e recebe as nossas próprias vidas, as nossas próprias pessoas. Pois o que ele realmente deseja é o nosso coração. Ou seja, se a pessoa não tem nada a ofertar ao Senhor, ou eu quero dizer a você, o que mais o Senhor deseja, ele não precisa de nada, de oferta nenhuma, de dízimo nenhum. Isso é expressão de louvor. Ou é expressão de louvor e adoração, ou nada é, viu? Nada é. Ah, não, mas é comprometimento. Sim, é comprometimento com o projeto também, mas eu quero dizer que para o projeto, Deus provê tudo. Ele provê tudo. Então, se você não tem condição nenhuma de ofertar nada do ponto de vista material, o Senhor aceita o que ele mais deseja, que é o seu coração. Glória a Deus. Capítulo 47, 15 a 19. Eu não estou com isso. Por favor, ninguém entenda mal. Não estou com isso deixando de incentivar os irmãos a louvarem, a adorarem ao Senhor com seus bens materiais, serem fiéis, devolverem o dízimo, devolverem ofertas alçadas, devolverem tudo quanto desejarem. Na construção do tabernáculo, houve tanta disposição do povo de Israel, tanta disposição, que chegou uma hora, eles mandaram parar, o povo parar de trazer. De tanto que o povo trazia oferta. Então, louvado seja o nome do Senhor, quando os irmãos e as irmãs, primeiro na sua igreja local, depois em outros avanços missionários ou projetos missionários que você conhece, preste atenção, quando há uma disposição do seu coração em devolver alegremente ao Senhor aquilo que ele lhe concedeu, é coisa preciosa, é coisa maravilhosa, é coisa santíssima, é bênção. Ninguém entenda mal, é maravilhoso que as pessoas tenham prazer em devolver ao Senhor tudo. Nós somos só mordomos, ele é o dono, então nós temos que devolver a ele todo dom, todo talento, todo ministério, todo recurso material. Glória a Deus. Mas se alguém nada tem, do ponto de vista material, poderá devolver aquilo que o Senhor mais almeja, devolver o seu coração e dizer a ele: Senhor, eu entrego a ti meu coração verdadeiramente. Meu coração. Às vezes, irmãos, nós, aqui eu falo para tantas denominações, já passaram de 30 denominações que eu tenho conhecimento, fora outros que eu não conheço, dos 1.530 que nós estamos alcançando até o final de dezembro, já passamos de 30 denominações. E eu quero dizer a você, às vezes nós, em nossas denominações, acabamos complicando as coisas para as pessoas e para o povo, quando nós devemos simplificar e deixar que o Espírito Santo faça a obra. E o Espírito Santo fazendo a obra no coração da pessoa, não é preciso que nós forcemos, estabeleçamos regulamentos, regimentos e isso e aquilo, porque quando o Espírito Santo faz a obra no coração da pessoa, ela vai e devolve o dízimo, ela vai e devolve a oferta alçada, ou seja, como for na sua denominação, mas ela vai, porque ela tem prazer nisso, é obra que o Espírito gerou nela, na pessoa. Então vamos crer na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar paz no coração do irmão, da irmã, para que ele devolva tudo ao Senhor. Ele vai sentir paz nisso. E sentindo paz, ele vai entregar o melhor dele. E se ele não tiver paz, não adianta. Se fizer por obrigação só, não adianta. Adianta para nós, como igreja, aqui, como organização, no seu aspecto administrativo, mas não adianta para Deus, que sonda os corações. Então, é preciso que isso seja uma obra do Espírito de Deus. Eu estou aproveitando para abrir um parêntese, trabalhando um elemento missiológico e agora outro de mordomia. Mas vamos concluir. Deus revela sonhos. 2 anos após o copeiro-chefe ter restaurado a sua posição, Faraó teve um sonho. Sonhou que estava diante do rio Nilo e vinham a pastar próximas a ele 7 vacas formosas. Depois vinham 7 vacas feias e magras, e comiam as vacas bonitas e gordas. Esse sonho acordou a Faraó. Tendo dormido novamente, sonhou com 7 espigas cheias e boas, e depois delas 7 espigas mirradas, que devoravam as espigas boas. Esse segundo sonho acordou o Faraó novamente. Pela manhã, Faraó estava perturbado com esses sonhos e chamou todos os magos do Egito, todos os sábios, e ninguém conseguiu interpretar os sonhos. É bom lembrar que para o antigo Egito, Faraó era um representante dos deuses. Ele também era uma divindade. Portanto, seus sonhos tinham importância divinal. Sendo assim, os faraós mantinham magos, intérpretes de sonhos, sábios, para ajudá-los a entender qual era a vontade dos deuses para o Egito. Nesse momento, quando não havia quem os interpretasse, Faraó perturbou-se. Então o copeiro-chefe lembrou-se de tudo que tinha acontecido desde o momento da sua prisão até a volta ao palácio de Faraó. Ele contou sobre a maneira pela qual o hebreu havia interpretado os seus sonhos e os do padeiro-chefe, e que acontecera exatamente como tinha sido dito por José. Faraó mandou chamá-lo. Libertou na hora, e José teve que mudar as roupas, ser barbeado e ficar apresentável para encontrar-se com o representante maior do Egito. Foi barbeado, irmãos, como nós comentamos. Faraó disse a José que tinha um sonho que ninguém podia interpretar. Disse também que ouviu a seu respeito e que ele podia interpretar-lhe os sonhos. José fez uma primeira declaração maravilhosa, dizendo que não estava nele a capacidade, e sim em Deus. Irmãos, não está em nós, está em Deus. Não está em nós, está em Deus. Não está em nós, está em Deus. E por isso nós podemos dizer aleluia, glória a Deus, e descansar na obra, porque não é com a nossa força, não é com a nossa capacidade, não é com a nossa possibilidade, é a possibilidade de Deus. Aleluia. Ele disse a Faraó que Deus poderia responder. A ele, Deus poderia revelar o seu sonho. Antes de qualquer coisa, José deu testemunho de que o Senhor é Deus. Faraó contou os sonhos e repetiu que ninguém podia interpretá-los. José respondeu dizendo os dois Sonhos eram um só. Um só significado, na verdade. Deus revelou a Faraó o que ele há de fazer, disse José. O que ele tinha que fazer, falando agora para você. O significado, o conteúdo, é um só conteúdo. E ele dizendo, se dirigindo a Faraó, declara: Faraó, vem 7 anos de grande abundância em todo o Egito, e em seguida 7 anos de fome muito grande. O fato de Faraó sonhar duas vezes é porque Deus quer comunicar de modo intenso o que vai começar a fazer apressadamente. José, então, deu a Faraó esse esclarecimento. O conselho de José é para que Faraó arrume um homem sábio e com juízo, e colocando-o como líder sobre a terra do Egito. Faraó deveria colocar administradores que ajuntassem dos frutos da terra nos tempos da abundância, para que não faltasse nos tempos da fome. Faraó ouviu a interpretação e os conselhos. Reconheceu que o Espírito de Deus estava em José. Quando o Espírito de Deus está em você, você não precisa dizer nada. Você não precisa dizer que tenho o cargo tal na igreja, meu irmão, minha irmã, me ouça. Você não precisa dizer que você é o pastor A ou B, que você é o ministro de louvor A ou B, que você tem esse dom. Você é identificado pela presença de Deus. Eu diria, como um cantor popular brasileiro, é ou não é. E se não for, coloque as suas barbas de molho, já que não estamos no Egito, e comece a orar ao Senhor, para que você seja identificado como um servo do Deus vivo. Faraó deveria então fazer segundo os conselhos de José. Reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e o poder de Deus se manifestava atrás dele. Ele reconheceu que não havia em todo o Egito, olha só, entre tantos líderes, entre tantos magos, entre tantos sábios do Egito, um grande império da história, não havia em todo o Egito homem semelhante a José. E lhe concedeu a administração da casa de Faraó e também a liderança sobre todo o povo do Egito. José seria o segundo em autoridade e comando somente abaixo de Faraó. José recebeu presentes e honrarias, tornando-se o governador de todo o Egito, tornou-se um nobre, recebeu o nome egípcio Zafenate Paneia e uma esposa chamada Asenate, que era filha de um sacerdote de Ra, o deus Sol, na divindade egípcia, na compreensão teológica egípcia. Era uma divindade egípcia, o Sol. Isso nos ensina que quando o homem de Deus é fiel ao Senhor, não precisa ficar com medo de se contaminar com as pessoas que são consagradas a ídolos. Ah, não vou me aproximar daqueles ali, porque eles são idólatras. Irmão, pare com isso. Ah, não vou me aproximar daquele ali, porque aquele ali mexe com essa religião ou com outra religião. Pare com isso em nome de Jesus. Você não precisa ficar com medo de se contaminar com pessoas ou até com coisas consagradas a ídolos, porque o Senhor vai te dar discernimento, poder e autoridade para rejeitar toda a obra do inferno. E você será mais do que isso. Será identificado como um servo do Deus vivo. E as portas vão abrindo. E as portas vão abrindo. E as portas vão abrindo. Eu já contei e vou repetir. São 35 anos de conversão. Houve apenas um hiato em 35 anos. E muitos da minha família podem dar esse testemunho. 35 anos de vitória, de bênção, de consagração, de santificação, tendo havido apenas um grande hiato. Grande não no sentido tanto de tempo, mas de importância. E esse hiato passou. E o Senhor restaurou. E esse tempo de cárcere, vamos dizer assim, espiritual, fez bem. Eu estou dando testemunho da minha vida. E quero dizer a você que esse cárcere fez bem. Eu já não queria nem pensar mais em ministério pastoral, nem em igreja. Tamanho estresse, tamanho cansaço. Mas o Senhor restaurou a sorte de Sião. E nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso. Os nossos lábios se encheram de louvor. José teve o seu nome trocado. Casou-se com a filha de um sacerdote pagão que tinha oferecido a sua filha como pertencente a Deus Anate, mas jamais José aceitou a fé pagã. Antes, pelo contrário. Ele não aceitou a fé pagã e idólatra, mas a esposa veio a conhecer o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque, Israel e José agora. Assim como Jesus, quando inicia o seu ministério, aleluia, glória a Deus, recalabachaia na mastúria. José tinha 30 anos, preste atenção. Assim como Jesus, quando inicia seu ministério, José tinha 30 anos. Às vezes temos que esperar 30 anos. Mas nós esperamos 30 anos e depois começa um novo tempo em nossa vida. E aí, em 3 anos, Jesus muda a história de toda a humanidade. Assim como Jesus, quando iniciou seu ministério, José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó como governador. José procedeu segundo o que tinha aconselhado a Faraó. Antes da chegada da fome, nasceram os seus filhos, nasceram os filhos de José. O primeiro chamou-se Manassés. Deus fez-me esquecer de todos os meus cansaços, de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ou seja, Deus me fez esquecer o que ficou para trás. Manassés sobre a nossa vida. Manassés, que Deus nos faça esquecer de tudo que ficou para trás, nos cansando, nos fadigando, nos oprimindo, nos aprisionando e nos leve a um novo tempo. Nasceu Manassés na sua vida, deixe para trás o que ficou na velha natureza e comece uma nova história. E se você já é cristão há 10, 20 anos, meus queridos familiares, meus queridos irmãos, irmãs que têm acompanhado esse trabalho, preste atenção, deixe para trás o que passou, o desamparo, o cansaço, a fadiga, o hiato ministerial muitas vezes, e venha Manassés. O Manassés é um novo começo. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai, ou seja, todo o passado que me magoou, eu esqueço. Tudo aquilo que me frustrou, eu esqueço. Todo o pecado que eu cometi foi levado por Jesus na cruz do Calvário e ficou para trás. É novo tempo. Recalabachaias. O segundo filho chamou-se Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tudo aconteceu no Egito, segundo Deus revelou a José na interpretação dos sonhos de Faraó. Eu profetizo sobre a sua vida, que depois de esquecer tudo que passou em termos de pecado, porque quanto a morrer foi para o pecado. Tem um lindo hino no Hinário Evangélico que diz isso: pois quanto a morrer foi para o pecado, o que morreu foi o pecado em nossa vida, tanto quando nos convertemos, como depois, em algum momento de nossa vida, aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pode ter acontecido com você também. Eu já lhe contei a minha experiência. O que importa é que veio Manassés. Eu me esqueci de tudo de errado que aconteceu na minha história e começa um novo tempo. Aí vem Efraim: Deus me faz próspero na terra da minha aflição. Não importa que sejamos peregrinos aqui, não importa. Não importa que sejamos cidadãos do céu e estejamos só peregrinando e esperando o dia da volta de Jesus, Deus vai nos fazer prosperar. Deus vai nos fazer bem-sucedidos, para ficar claro, em todas as áreas da sua vida, na sua família, no seu casamento, na educação dos filhos, para com os seus pais. Só que ame os seus pais, honre seus pais, lembre dos seus pais, peça oração pelos seus pais, né, irmão? Né, irmã? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuide dos seus pais. Cuide dos seus pais. E depois disso, vem o tempo da prosperidade. De novo, eu repito, isso não é propriedade da teologia da prosperidade. Não tem nada a ver. Próspero significa bem-sucedido. Deus vai te tornar bem-sucedido no campo das relações familiares. Deus vai te tornar bem-sucedido no campo da vida ministerial da igreja. Deus vai te fazer bem-sucedido nos seus estudos. Você vai estudar e vai ser aprovado. Você vai voltar a estudar. Meu irmão, eu tinha parado de estudar e voltei a estudar e tudo mudou na minha vida, porque Deus me fez bem-sucedido e Deus vai te abençoar no trabalho e Ele vai te fazer bem-sucedido. Agora só permaneça nele e vigie o tempo inteiro, porque você já tem o testemunho de pessoas que, mesmo depois na caminhada, como Davi, já tendo alcançado uma experiência íntima com Deus, se cochilar, pode acabar caindo. Então, nós não podemos cochilar. Se cochilamos, a fadiga acaba derrotando numa batalha, num período. Não vacile. E Deus vai te abençoar no estudo, Deus vai te abençoar no trabalho, Deus vai te fazer prosperar. Você vai se aposentar e vai arrumar outro trabalho ainda, se precisar. Ou vai descansar, porque conseguiu se preparar para isso, ou Deus vai preparar uma outra atividade, quem sabe até ministerial. Deus vai te fazer bem-sucedido em tudo. Efraim sobre ti, Manassés sobre ti, esqueça todo o erro. Agora Jesus já levou na cruz. Efraim sobre ti, Deus vai te fazer bem-sucedido. Bom, irmãos, para concluir, nesse dia tão especial, onde o Espírito do Senhor está ministrando ao nosso coração, tudo, tudo, tudo aconteceu no Egito, segundo Deus revelou a José na interpretação dos sonhos de Faraó. O Egito estava preparado para o tempo da fome. Mas pessoas de outras terras vinham até o Egito procurar alimento, porque a fome se espalhou não só no Egito, mas espalhou por toda a parte, por toda aquela região. Quando os egípcios clamavam por pão, Faraó ordenava que procurassem por. Concluindo, irmãos, irmãs, eu ministro Manassés sobre sua vida. Que você se esqueça de todos os seus lapsos, pecados, porque Jesus já levou na cruz. Não invalide a obra de Jesus. Agradeça por ele ter se entregue. Deixe o que ficou para trás, atrás, no mar do esquecimento, e caminhe para uma nova história. Mas mantenha-se firme num parâmetro de Jesus Cristo. E ministro sobre você, Efraim, e que Deus te faça bem-sucedido em todas as coisas, na família, na igreja, no estudo, no trabalho, no descanso, em todas as coisas. Como ia dizendo, tudo aconteceu no Egito, segundo Deus revelou a José, na interpretação dos sonhos de Faraó. O Egito estava preparado para o tempo da fome, mas pessoas de outras terras vinham até o Egito procurar alimento, porque a fome se espalhou por toda parte. Quando os egípcios clamavam por pão, Faraó ordenava que procurassem por José. E quando os outros povos procuravam alimento, tinham que procurar por José, o governador. Por causa de José do Egito. José, o hebreu, passando depois a se chamar José do Egito. Por causa de José, o Egito tornou-se a casa do pão. Feito Belém, que significa a casa do pão. E lembram? Vocês lembram onde Jesus nasceu? Ali nasceu o pão que desceu do céu. O lugar da casa do pão. O lugar onde o maná desceu é Jesus. A casa do pão é onde Deus derrama o maná. A saber, Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi derramado como maná, como pão do céu, em Belém, para cumprir a profecia. E tem servos fiéis a ele, hoje, em toda parte do planeta. E nós podemos aumentar esse número de pessoas. Se nós mandarmos esse sermão para alguém que nós queremos que seja alimentado, seja abençoado, nós podemos sim. E nós podemos usar outras maneiras que Deus nos conceder, enviando o pão que desce do céu, Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. Fale de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, para alguém. Fale não de modo chato, religioso, cheio das proibições e de uma religiosidade do sim, do não. Fale da vida. Fale da paz, fale do amor, fale da libertação que ele promove em todos nós. Ou seja, distribua o pão para que ele sacie a sua fome, para que todas as pessoas saciem a sua fome. Minha oração nessa tarde é para que haja uma grande distribuição de alimento. por muitas vidas. Mas um conselho a você que é irmão em Cristo já. Ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que tem. E segundo esse texto, o Egito se preparou guardando alimento 7 anos para depois poder vender esse alimento para quem vinha comprar. No nosso caso, nós não vamos vender, nós vamos doar. Mas nós só podemos dar o que temos. Nós só podemos dar o que somos. Não adianta falar de uma coisa que não se vê, não se enxerga, não se identifica. Não adianta. Não repercute. O mesmo testemunho que eu tenho dado com relação ao aspecto Manassés da minha história, eu digo ao aspecto Efraim. Deus tem honrado e honrou em quase todo esse período, tirando o hiato que eu comentei com vocês. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor. Assim como José disse, não sou eu que vou dar a interpretação. Eu posso dizer aos irmãos agora, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, eu vivo pela fé em Jesus que me amou e se entregou por mim. E isso é visível e notório. O diabo pode querer questionar alguém que não tenha gostado ao longo dos anos, nas questões denominacionais, pode ter se levantado, mas nunca conseguiram abater. Sabe por quê? Porque Jesus é quem estava vivendo. E a Jesus ninguém derrota. É Jesus o pão que desce do céu. E esse maná alimenta toda a humanidade. E outra, hein? Você pode ficar tranquilo. Você recebe ele fresquinho todo dia. E na sexta-feira, coisa maravilhosa. Tem dia que você pega para sexta, né? Tem momento que você pega para 2 dias. Você pega para sexta e para o sábado. No sábado não precisa nem colher. Por quê? Porque Deus vai prover para você. Ou seja, na hora do seu descanso, Deus vai gerar vida em você. E essa vida é visível. E essa visibilidade dá testemunho. E esse testemunho gera paz no coração da pessoa que está te ouvindo. E ela te segue para se tornar discípula de Jesus. E aqui eu não posso esquecer de novo. E a partir daí, nós temos um poder e uma autoridade para reformar a nação. Já são 1.500 agora que houve por mês. Reformar particularmente a igreja, dando mais qualidade. Vem aí o curso de teologia pelo WhatsApp mesmo, simples, como Jesus de Nazaré nasceu na manjedoura, vai ser simples, você vai ouvir na sua casa, pelo WhatsApp, mas vai se alimentar mais, um pouco mais. É muito? Não, não é muito, é pouco, mas é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco na sua devocional, um pouco na sua leitura bíblica, um pouco nos sermões da sua igreja, ou seja, você vai juntando, juntando, juntando, juntando, armazenando nos grandes galpões e depois de 7 anos de vacas gordas, quando houver grande fome sobre a terra, prestem atenção, a fome só vai aumentar. Estamos felizes pela vacina que está chegando? Estamos, mas não se iluda, a fome só vai aumentar. e você precisará ter alimento. Principalmente os mais jovens, jovens pastores. Eu já estou na terceira e última etapa, vamos dizer assim, do meu ministério. Começando, porque eu me sinto mais revigorado a cada dia. Acho que eu vou viver uns 120 anos, irmãos. Com o fígado do jeito que está, ou transplantado, como Deus fizer. 120 ou mais, sei lá. Não sei. Não me importa. Porque o tempo para Deus não funciona assim. Em 3 anos, Jesus mudou a história. Em antes dele e depois dele. Você pode estar me perguntando: ah, mas é Jesus, não sou eu. Ah, é Jesus, não é o Senhor. É Jesus, mas é Jesus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em você. O Espírito Santo está em você. Por isso você vai reformar a nação. Ajudar a reformar a nação. Particularmente vai ajudar a reformar a igreja. Porque mesmo por WhatsApp, falta muita formação pastoral. Isso eu falo agora, dentro do âmbito da Assembleia de Deus, nós carecemos muito de mais profundidade na palavra. Carecemos muito. Embora sejamos a igreja mais ousada desse país, mais arrojada, nós vamos reformar a nação. Particularmente, nós vamos reformar a igreja. E nós vamos espalhar a santidade bíblica sobre a terra, porque o movimento pentecostal nasceu dos grupos de santidade. Quem não sabia, comece a estudar, final do século XIX. E entre eles haviam batistas, metodistas. E é interessante, viu, irmãos? Quando alguém deixa de fazer aquilo para o qual foi levantado, o Senhor passa o talento para outro fazer. Porque aquele que não multiplica o talento, enterra o talento, o Senhor não pode usar. E às vezes o Senhor transfere o talento. Né? Passa da mão de um que não multiplicou para a mão daquele que já tinha, estava multiplicando. Quem tem ouvido para ouvir os que o Espírito diz à igreja. Esse chamado originalmente não era o nosso. Mas eu quero dizer que Deus me mandou para cá para estabelecê-lo como nosso também. Ousadamente eu lhe digo isso, me livrando de todo o espírito de frustração do passado e como que eu faço isso? Me apropriando da bênção de Manassés. E me apropriando também de tudo que Deus tem para gerar em nós. Como é que eu faço? Me apropriando da bênção de Efraim. Benditas sejam as tribos de Israel e os tronos que estão ao lado de Deus. Se você não leu isso na Bíblia, leia, para não falar bobagem. Há 12 tronos esperando os 12 representantes das tribos de Israel e há outros 12 do outro lado, representando a nova dispensação. Que foi enxertada na videira. Aleluia! Foi enxertada em Jesus. A videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E que Deus te abençoe. Não deixe de ouvir até o fim. E depois de ouvir, guarde isso, grave, transmita, consulte no blog quando a irmã Vivian conjugar as duas partes. Consulte, ouça outra vez, duas, três, quatro, 10. É porque esse vaso imperfeito falou? Não, o vaso imperfeito foi só um instrumento, mas ele, apesar de imperfeito, é parte do corpo de Cristo e é instrumento na mão do Cordeiro para juntar alimento e distribuir alimento aos famintos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e o poder para se livrar das angústias do passado e para se apropriar das bênçãos do futuro sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça hoje, nos fazendo ajuntar alimento e multiplicar a distribuição de alimento. Hoje e eternamente. Amém, amém e amém.